Amém. Irmãos, antes da gente entrar no texto que vamos falar nessa noite, eu queria contar uma historinha para vocês, uma lenda muito bonita, muito interessante, que acho que tem muito a ver com esse texto. Diz assim, que tem uma lenda portuguesa que um marinheiro, muito temente a Deus, um homem de Deus, um dia ele foi convidado por Deus para navegar junto com ele. Deus chamou ele. Vamos navegar juntos. E nessa viagem, num barco à vela, uma embarcação pequena, eles tiveram uma longa conversa. Muitas perguntas, algumas respostas, outras mais doloridas, outras mais simples. E na quietude e na imensidão do oceano, ele e Deus conversaram. Na calma das marés, sozinho, ele e Deus. Só que no meio da viagem, o oceano mudou o seu semblante, o céu ficou mais escuro, as nuvens se formaram, começou a chuviscar, as ondas começaram a ficar maiores, as vagas dos oceanos começaram a fazer como que aquele barco parecesse de papel, pronto para partir no meio. Então, no meio daquela tempestade se formando, ele ouviu a voz de Deus falando: solte o leme. Solte o leme. Hoje, Deus quer ensinar eu e você a andar por fé. Amém? Mateus capítulo 14. Irmão Era, o que tem a ver a história de soltar o leme? Você já vai entender. Só para criar um clima. Amém? Não sei se funcionou, mas a intenção era essa. Né? Ai, Jesus. Vamos por fé, né? Até a introdução é pela fé. Mateus 14, versículo 22, texto muito conhecido. Diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Jesus ordenou, logo em seguida, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do mar da Galiléia, enquanto ele ficava e despedia a multidão. E depois que Jesus despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, sozinho, no cair da tarde. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Graças. Amém. Irmãos, esse texto, ele fala muito ao nosso coração. É uma daquelas mensagens que ela parece ser muito maior do que a gente mesmo. Porque ela fala sobre fé, ela fala para mim também sobre dúvida, e ela também fala para mim muito sobre indiferença espiritual. Como assim, irmão Eva? Irmãos, Jesus ele já havia atravessado o mar da Galileia, havia alimentado uma grande multidão, a multiplicação dos pães e dos peixes. Um grande milagre. Um grande milagre. E os seus discípulos já estavam andando com ele já fazia algum tempo. Já tinham visto muitos milagres. Já conheciam parte da natureza divina de Jesus, com seu poder, os prodígios. Mas eles ainda não haviam sido confrontados nas bases da sua fé. Eles estavam muito confortáveis andando com Jesus. Jesus pregava, Jesus ensinava doutrinas maravilhosas, verdades profundas no coração deles, realizava milagres tremendos, e os discípulos lá, olhando tudo aquilo. Mas eles ainda não tinham vivenciado por si mesmos uma experiência de fé. E esse texto fala conosco sobre isso. O que acontece então? Eu vou andar aqui um pouco, vocês não liguem, tá? Se eu sair do microfone, mas é que eu não consigo ficar meio parado aqui. É nervosismo, sabe? Tenho que extravasar minha adrenalina. Irmãos, Jesus, vendo a condição dos seus discípulos, vendo que eles tinha aprendido algumas coisas, mas ainda era muito devagar para aprender muitas verdades espirituais. Nós vamos falar sobre o Pedro, que é tão parecido conosco. Jesus chega. Gente, entre no barquinho e vão indo na frente que eu alcanço vocês depois. Como é que Jesus ia nadando, se ele ia pegar um outro barco, os discípulos não sabiam, mas eles foram. Começou então uma grande lição de fé. Mas mais ainda, Jesus queria mexer na base da estrutura dele para livrar os discípulos de uma coisa que se chama indiferença espiritual. Eles tinham que dar um passo de fé. Eles tinham que sair de trás do discipulado e começar a ter algumas experiências com Deus. E eles foram indo. E Jesus lá orando no monte, sozinho, mandou a multidão embora, multiplicou mais uns pãezinhos ali, talvez, porque ainda tinha mais gente com fome, era muita gente. E quando ele estava lá sozinho, ele viu o barquinho e as ondas ali. Diz que o texto diz que o barco era açoitado pelas ondas por causa da força do vento. Então começa a acontecer algumas coisas engraçadas nesse texto. E aqui, antes de nós entrarmos, surgiu na mente uma primeira lição. Que para Deus a verdadeira proteção não é aquela que coloca os seus filhos numa bolha, mas é aquela que permite que ele se arrisque. Ele não os tira do mundo, mas ele os livra do mal. Coisa maravilhosa o amor de Deus. Coisa maravilhosa. O mar se agita, o vento forte faz as ondas açoitarem um barco, a lição de fé começou. Jesus começa a mexer na indiferença espiritual dos discípulos. Chegou a hora de praticar alguma coisa. Chegou a hora de andar com Deus. Aprender a andar com Deus é aprender a andar por fé. Então surge a imagem de Jesus andando por sobre as águas. O terror toma conta de todos. Como diz o tio Mir, visagem da Ribeira. Resolvido. Na dúvida, repreende, irmão. Tá em nome de Jesus. Repreendendo até Jesus. Né? Até Jesus foi repreendido. Irmãos, isso mostra a dificuldade que o homem tem de ver o sobrenatural. E muitas vezes nós cometemos muitas injustiças contra o Espírito Santo na nossa carnalidade. Porque a nossa mente não entende muitas coisas. Eu sou assim, eu na dúvida repreendo, né? Devo ter repreendido cada coisa, um dia Jesus vai me contar, né? O que, que você estava pensando quando você repreendeu aquele negócio? Ah, Jesus, não sei, né? Me perdoe, minha ignorância. Irmãos, então surge uma segunda lição muito importante nesse texto. Que quando o homem ele busca uma explicação lógica para tudo, ele para de crescer na fé. Ele para de crescer na fé. A dificuldade dos discípulos em identificar que era Jesus andando mostra o quanto a mente deles ainda era carnal. Eles tinham visto os milagres, eles tinham aprendido aquelas verdades, o sermão do monte. Mas ver Jesus andando sobre a água era algo que não entendia. Eles precisavam da causa do efeito, eles precisavam sempre de um culpado. E às vezes não existe culpado. Às vezes não existe. Irmãos, Jesus andando sobre as águas me ensina que aquela não era a resposta que os discípulos esperavam para aquela situação. Eles só queriam uma bonança, Jesus vindo num barquinho. Nem se Jesus viesse num jet ski, estava tudo bem, mas não andando sobre as águas. Irmãos, às vezes a saída para uma dificuldade, para um problema, geralmente não vai ser aquilo que a gente espera. Nós temos medo do desconhecido, irmãos. E atribuímos a Satanás muitos fenômenos que nós não entendemos. Isso é verdade. Mas é melhor, na dúvida, repreender. Tá? Vamos para o princípio prático. É mais saudável pensar assim. Irmãos, versículo 28, nesse texto, ele começa, então, a falar de uma personagem muito curiosa, que é o apóstolo Pedro. E Pedro, então, vendo Jesus, eles gritando, aterrorizados, repreendendo Jesus, sai em nome de Jesus. Sai Jesus em nome de Jesus, né? Uma coisa meio estranha, mas não sei, acho que eu faria a mesma coisa se estivesse lá. Pedro, então, quando Jesus fala, calma, sou eu, tem de bom ânimo. Ops. Pedro pede para Jesus chamá-lo para andar com ele. Primeira coisa, quando eu li esse texto, eu pensei, o que Pedro pensa que é para falar assim com Jesus? A mesma hora que eu pensei isso, eu me vi. É, eu também não entendo muitas coisas espirituais. E eu não teria a coragem que ele teve. Nunca teria coragem que ele teve. Com todas as dificuldades, Pedro foi muito corajoso. Versículo 29 começa a falar de uma manifestação de um milagre tão poderoso. Pedro, Jesus diz para ele, vem. Jesus, e Pedro andou por sobre as águas. E eu me pergunto qual foi a grande base teológica que Pedro teve para fazer aquilo. Qual o estudioso da Bíblia, o teólogo que ele consultou, se ele falou com o Dr. Champlin, né, conhecido, da onde que ele tirou aquela coragem? Ele não tinha nada disso, irmãos. Ele tinha uma palavra. E ele obedeceu. Que coisa linda. Irmãos, que coisa linda. A fé simples, irmãos, é aquela que obedece. E aí Deus opera. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Ao obedecer o seu mandar, começou um grande milagre. E naqueles poucos minutos que Pedro andou, ele foi lembrado por uma obra muito maior do que ele. Numa fé simples de alguém tão limitado, tão cheio de limitações, de preconceitos. Irmãos, o apóstolo Pedro, na Bíblia, ele representa toda a dificuldade do ser humano. E ele é tão verdadeiro, porque ele nunca escondeu as suas falhas. Muito pelo contrário, a Bíblia fez questão de mostrar todas elas. Ele é o mais parecido comigo e com você. De fato, nós somos muito mais parecidos com o apóstolo Pedro do que com o apóstolo Paulo, por causa das suas limitações. Os defeitos do apóstolo Pedro fazem ele muito próximo de mim e de você. E isso nos enche de fé. Você também pode andar por sobre as águas. Coisa maravilhosa. Começou então o vento forte. E o texto continua. Mas observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Começou o conflito entre a fé e a vista. E a vista venceu. Pedro começou a afundar. E aquela simplicidade da fé, ela não tinha muitas bases ainda. E ele começou a afundar. Irmãos, e aqui nós aprendemos uma coisa. Enfrentar uma tempestade num barco é uma coisa. Enfrentar uma tempestade andando sobre as águas, baseado somente na sua fé, é outra bem diferente. Eu acho que teria afundado na hora, né? Um pedaço de chumbo caindo no... Meu Deus, nem dá tempo de chamar Jesus, né? Jesus ia sair nadando para me pegá-la. Ai, Jesus. Irmãos, o medo impede as pessoas de crescer na fé. Essa é uma verdade. Engraçado a palavra do Senhor Jesus. Por que duvidaste? Parece uma repreensão tão dura para alguém que deu um passo tão firme de fé. Mas aqui nós aprendemos uma coisa, irmãos. O Senhor Jesus estava nos ensinando uma grande lição. Que para Jesus o natural é andar pela fé, não o contrário. Para Jesus era muito mais fácil ver Pedro andando sobre a água do que Pedro afundando. Depois de tanto. Precisamos voltar, irmãos, a pensar na nossa vida espiritual. Sobre onde está o sobrenatural de Deus na nossa vida. E eu sei que já está acontecendo na sua vida, em nome de Jesus, e isso é para a honra e glória de Deus. Não tenha vergonha disso, irmão. Isso é o testemunho. É o poder de Deus na tua vida. Porque quando você age assim, você está fazendo, agindo, como se Deus estivesse vivo. E Ele está. Mas cantamos isso. Aleluia! Isso é testemunho, irmãos. Mas, irmãos, tem mais coisas nesse texto aqui que eu queria compartilhar com vocês. Tem um hino muito lindo que eu li, ouvi esses dias, que eu me lembrei desse texto. Irmãos, Pedro havia construído uma vida espiritual aos pés de um monte muito especial, que era Jesus. Ele tinha vivido uma vida boa. Eu também. Eu tenho uma vida muito melhor do que eu pedi ou do que eu imaginei. Tenho a minha casinha, minha esposa, muito feliz. Mas, irmãos, às vezes a gente para pensar. Quantas vezes a gente ouviu a voz? Vem para mais alto. E maravilhas tu verás. Mas nós ficamos no pé da montanha. Com medo da tempestade. Ela pode chegar a qualquer momento. Na verdade, nós acabamos nos contentando em não fazer muitas perguntas para Deus. A não fazer perguntas sobre a nossa própria vida espiritual. Pode agitar as águas. Deixa eu ficar aqui no meu barquinho, no pé da montanha. Jesus, um dia eu subo aí. Irmãos, andar com Deus pela fé exige uma entrega. Exige correr o risco de ter que enfrentar uma tempestade, enfrentar um inimigo furioso. Mas esse texto também me ensina que o Senhor Jesus, Ele mesmo, vai agitar as águas na hora certa. Irmãos, esse texto ele me faz pensar que os outros discípulos, juntamente com Pedro, eles não andavam vazios, chorando, sem Deus no coração, sem Jesus. Eles estavam aprendendo a palavra. Mas tinha uma coisa. Eles também não estavam andando sobre as águas. Indiferença espiritual, irmãos. Indiferença espiritual. Irmão, se arriscar na fé é pagar o preço de andar ao lado de Deus. Andar ao lado de Deus. É abrir mão da segurança do barco e deixar Deus assumir o leme, irmãos. Como é difícil isso. Deixar Ele assumir o controle, soltar o barco, soltar o leme. Mas Jesus, a tempestade está se formando, solta o leme. Ah, irmão Hélio, eu queria tanto me lançar nas asas da fé e ter uma vida espiritual diferente. Eu sei, porque eu também queria. E daí eu fico me perguntando, irmãos, o que será que fica me impedindo? O que será que fica me impedindo de romper essa limitação, essa barreira dessa vida espiritual, às vezes? De subir no pé da montanha, subir na montanha e ver as maravilhas que Deus quer mostrar, Ele tem chamado dia após dia. É o medo da tempestade. O que que eu tenho que abrir mão? Ah, o medo de afundar igual o Pedro, mas irmãos, tem uma coisa aqui nesse texto que tem que nos encher de fé nessa noite. Tem um detalhe aqui, meus irmãos, que tem que encher o teu coração e o meu. Quando vier a pergunta, e se eu não conseguir, se eu não vencer, e se eu afundar? Irmãos, eu quero dizer para vocês que quando Pedro afundou, não foi o Mateus e nem o João que foram ajudar ele, mas foi Jesus que imediatamente estendeu a mão e tirou ele de lá. Na mesma hora. Irmãos, quando a gente se arrisca na fé, Deus cuida da gente, irmãos. Amém. Graças a Deus por isso. Irmãos, a experiência que Pedro teve foi muito maior do que ter afundado nas águas. Afundar nas águas era troco. Ele não estava nem aí, ele voltava nadando. Ele já tinha andado sobre as águas e Jesus salvou ele. Que experiência é essa, meus irmãos? Que coisa linda! Aleluia. Queridos, nós temos que olhar para essa nossa indiferença espiritual. Eu tenho que olhar. Essa é uma mensagem que me machuca muito no meu coração. Porque eu vejo quantas coisas, eu ainda estou tão longe, tão distante. Mas ao mesmo tempo, eu fico com vontade de dar um passo. Eu fico lembrando daquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus. Eu fico lembrando, puxa, eu tinha que ter jejuado para aquela pessoa, eu vou jejuar então. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer uma vigília, eu não sei. Mas eu vou botar o pé na água. Se eu afundar, Jesus vai me tirar, mas alguma coisa tem que acontecer. Rompi a barreira dessa indiferença, irmãos. Orar por aquele que está perdido. Isso é romper em fé. Salvação da família. Meu Deus, tanta gente que eu conheço na minha família que precisa de Jesus. A gente tem orado, mas às vezes, com o passar dos anos, a gente começa a orar meio... Vai cansando. Gente. Ou aquela oração de antes de dormir, você deita na cama, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por ter me livrado. Abençoa meu pai e minha mãe. Abençoa meus parentes, levanta o nome de Deus para pegar. Começa a viajar as estrelas, já começa a confundir com os carneirinhos. Oh Deus, as constelações, e já começa a misturar as orações. É verdade, irmãos. É verdade, a gente tem que ser sincero. Oraçãozinha, meio que é trefe, pior que. E Deus ouve essa oração. Porque Ele é misericordioso, Ele estende a mão e tira a gente do fundo do mar. Eu sei porque quantas vezes Deus não respondeu essas minhas orações. Não é verdade, amor? Quantas vezes? É verdade, irmão. Vocês estão rindo porque vocês fazem isso também. Eu peguei vocês agora. Pastor Omir mandou eu falar isso, sabe? Está tudo sendo gravado. Irmãos, dar um passo na água e às vezes você lembrar daquela pessoa. A gente estava lembrando de uma vizinha nossa, né, amor? Pessoa que deve ter sofrido muito na vida. A gente não sabe a história, eu não sei nem o nome dela, irmãos. 3-4 anos que mora no apartamento. É pouca vergonha isso. É verdade. Preciso, eu vou lá fazer um bolo para ela, levar alguma coisa, não sei, né? Se aproximar. Uma vez alguém disse assim, que os iguais se atraem. Se você ama, você é amado. Se você odeia, você é odiado. Precisamos romper enfermos. Mas precisamos dar o passo. Não tenha medo de afundar. Jesus vai te tirar. Mas dê o passo de fé. Irmãos, dúvida significa ter dois pensamentos. Um de que vai dar certo, outro que não vai dar. E no meio do caminho você vai afundar, irmão. Pense que vai dar certo. Olha, amém? Amém. Amém. Desculpa se essa pregação foi meio diferente, mas é que coisas que estão no coração da gente, né? Que a gente acaba falando. Que Deus abençoe vocês. Dê o passo de fé. Põe o pé na água. Não tenha medo de afundar. Jesus vai te tirar de lá. Amém? Em nome de Jesus.